Ouça agora no canal 2 Gira Som. A seguir, não perca mais um capítulo de Tieta. O teu lugar ao sol.